Hoje estou maluco. Fico com o cérebro ainda mais confuso do que o habitual quando não te percebo, parede do meu quarto. Começaram por ser curiosos os dias mais recentes, enquanto ficava aqui no cantinho de sempre. Parado, a olhar, a observar o teu aspecto, as tuas reações aos nossos últimos dois encontros. Começou por ser curioso e intrigante, porque falava. Falava comigo, porque não respondeste às perguntas que te fui fazendo. Perguntava-me com qual das duas reuniões é que terias ficado mais afetada, mais diferente. Primeiro, pareceu-me que foi a sétima conversa que te agitou mais, a tal da construção. Achas que sonho muito? É que, pareceu-me também, que te juntaste ao grupo daqueles e daquelas que consideram a minha ideia uma utopia. Já abordamos estas palavras, sonho e utopia, na segunda convivência pública entre nós. Por isso deverias saber. Não, parede, não sou de quimeras, de fantasias. Se eu disse que a música, o sorriso e, sobretudo, o amor podem juntar-se para edificar algo belo, é porque acredito em tal. Desde que o homem não apareça. Esse sim, esse é que sonha. Já depois de Deus querer e antes de a obra nascer. Olha, eu afinal estou no centro desse raciocínio, desse verso do meu avô Pessoa. Ele também falava sobre um outro criador que também apelava à união. Ah, mas, estimado infante, falta cumprir tanto. Deus quer o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul. Okay. Estou mesmo a ficar baralhado. Quer dizer, vou corrigir. Estou mesmo a ficar ainda mais baralhado do que estava há poucos minutos quando vim ter contigo. Deixa-me tentar analisar a ideia anterior. Eu não sou adepto de sonhos. Ficar a imaginar, a idealizar, a pensar em algo que não é, mas poderia vir a ser, ponderar bastante sobre aquilo que criamos com tanto esforço apenas na nossa massa cerebral. Não sou assim. Nunca fui. Ao mesmo tempo, e seguindo o percurso do tal outro indivíduo, tal como ele quis, sonhei com um edifício ideal, harmonioso. Sim, sonhei. Na verdade, aquela construção foi apenas, e mais uma vez, imaginária. A obra não nasceu. E mais, hoje, lembro-me das palavras de um antepassado familiar meu que, um dia, escreveu: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Ele devia estar com maleitas na cabeça nesse dia. Bem, não sonho, mas eu, homem, sonhei com o que o outro criador quis e tentei que a obra nascesse tal como o meu avô antecipou. Mas não sonho. Ou sonho? Amiga, ajuda-me. As tuas análises seriam fundamentais. Os retratos elaborados por alguém que me vê e ouve todos os dias iriam auxiliar-me certamente. É que tu, assim, muda, deixas-me ainda mais desorientado. Porque nem sei como eu estou, nem sei como tu estás. Ficas também atenta? Ficas preocupada comigo como eu fico contigo? Sim, preocupado contigo. Eu fico acordado durante horas, sempre pensando em ti. Até fico maluco. E tu estás perto para confirmares essa minha agitação noturna constante. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. Sempre à espera... Anabela, conta-lhe. Esqueceste as manhãs em que a sorrir nos levantamos depois de uma noite sem dormir. Se ainda não esqueceste o acordar da tristeza ao ver as horas passar e o jantar frio na mesa. Se ainda não esqueceste cartas que então te escrevi. Se ainda abres por vezes os livros que te ofereci. Se ainda sabes de cor as cores que sempre vesti, canções que sempre cantei, as cores que sempre escolhi. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir, mas de manhã ao levantar sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais, só falam de amor, pedem-te para prazer que uma criança nos deu, desde que a vimos nascer ao fim de um dia de verão. Passeios à beira-mar, deixando atrás pela areia os pés marcados a par. Se ainda não os esqueceste os silêncios que quebrei para dizer-te a chorar. Foste o único que amei, se ainda não esqueceste o dia em que nasci, a nossa primeira noite, o pouco que te pedi. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir, mas de manhã, ao levantar, sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais, só falam de amor, pedem-te para voltar. Escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais, só falam de amor, pedem-te para voltar. Esta fase recente de análise começou por ser curiosa, até parcialmente engraçada. Todos os dias eu ia dormir e olhava para ti para ver como estavas. Quando acordava de manhã, se é que dormia, observava-te de imediato para ver se algo tinha mudado. Em ti, nada mudou, mas em mim, sim. A certa altura desta semana pensei: não terá sido a construção a alterar a tua intimidade, mesmo que particular em relação a nós. Porque tu, apesar de pouco ou nada transpareceres, também és um discípulo. O que modificou a tua postura foi o oitavo convívio, aquele original, em que o ritmo foi distinto para o quarto se tornar num local de preparação para a discoteca. És mais nova do que eu, mas sinto que ficaste desgastada. Já não temos idade para aqueles compassos, pois não? Desculpa se, mesmo sem te mexeres, ficaste cansada, só de ouvir. Hoje, não prometo, mas garanto que vou tentar não dançar novamente. Ou então prometo sim, prometo que não voltarei a bailar durante os próximos meses. Já tinha dito isso na semana passada. Vou oferecer-te muito tempo para recuperares. Além disso, dois pés que se consideram culpados não conseguem chegar ao ritmo desejado. Não vou fazer de conta que não te deixei ficar mal, que não te perturbei. Porque perturbei. Até à vista. Perdão. Desperdicei uma oportunidade para ficar parado. Mas também podias ter avisado, nem que fosse assim num tom baixinho, numa espécie de segredo descuidado. Que maluquice, um segredo descuidado. Como se faz isso, George Michael? So on Compreende. Eu só peço para tu dares um sinal, seja qual for. Quando? Quando te sentires mal, perturbada, afetada, abaixo da média. Peço-te para me avisares se o desenrolar dos dias não está enquadrado com os teus desejos. Porque como é que eu vou ajudar se nada manifestas? Peço-te para não teres vergonha de pedir auxílio. Peço-te para não te acanhares antes de dizeres socorro. Por muito que eu te observe e que te conheça, que conheço, por muito que nos cruzemos todos os dias, eu não consigo adivinhar tudo o que sentes, não consigo discernir tudo o que te faz sofrer. Não, se não me disseres o que está a acontecer. Nunca penses que estás a ser aborrecida, chata. Nunca ponderes a possibilidade de seres sujeita a julgamentos do meu lado. Eu vim aqui para te salvar, não para julgar. Por isso peço-te, avisa, partilha. A linda de Sousa nunca pediria nada disto. Eu peço. E não queiras ficar maluca. Te pedirei que guardes meu retrato, que guardes minhas cartas, que me fales de passado, mas somente te peço um pouco de respeito e o lugar que mereço no fundo do teu peito. Eu era criança e já me diziam, este catraio deve ter nascido noutro planeta. Isto numa altura em que, recordo-te, amiga, o homem ainda nem tinha chegado a outro planeta. À Lua, no caso. Nem sei se alguma vez chegou ao nosso satélite, mas isso seria origem para outros diálogos. No meio de contradições constantes, elaborações arrojadas ou teorias e práticas contraditórias, questionam se alguma vez precisei ou precisarei de um psiquiatra. A questão ganha mais consistência se voltares a confundir-me, inclusive a deixar-me parcialmente desesperado, o que não é habitual em mim. Nas próximas oportunidades, nas próximas dúvidas ou queixas, não as interiorizes, exterioriza tudo. Não te preocupes se de repente surgirem avalanches de emoções, de desabafos. Pior seria se preferisses uma cárcere. Aí sim, chamaria um psiquiatra. Para nós. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Pranigazoo, let's have it, you. I wanna count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys, midgets, Indians, and frontier psychiatrists? I felt strangely hypnotized. I was in another world. The world of 20,000 girls. And rectangles. Two optometrists. A man with a golden eyeball. And titanium buttocks. Or juice on your chin. I promised my girlfriend I could. The violin. Other than a person. Yeah.